teu nome, ó Jesus. Há poder em teu nome, ó Jesus. Não há mal que vá resistir ao poder do teu nome, ó Jesus. Quando eu clamo o teu sangue, ó Jesus, os teus anjos vêm me proteger. E o inimigo, ele tem que ceder, sim, pois há poder.